você me alucina, me arrasta, me domina e me prende na retina, dentro do teu olhar. Eu que era só um amigo, hoje corro o perigo de me apaixonar por ti como nunca outra vez. E todo amor que eu tenho pra dar é do tamanho do céu, do azul do mar. Não cabe em mim, deixa rolar pra gente ver no que vai dar. Sem medo de amar, eu quero estar contigo agora ou em qualquer lugar. Chama que eu me jogo todo em você e depois eu vejo o que vou fazer. Sem medo de amar, eu quero estar contigo agora ou em qualquer lugar. Vem que eu vou sem medo de me arrepender. Vem que faz um tempo que eu quero você. Sem medo de amar, me entregar, me jogar. Teu mundo é meu lugar, ao seu lado sonhar. Pra somar no amor, não pode haver temor. Pra sentir o sabor, no cinza bota cor. Uma vida é muito pouco pra sentir todo o prazer de querer nos unir, repartir o sorrir. Só para aproveitar o que o tempo nos dá, vou seguir com você sem medo de amar. Alguma coisa em você me desperta, uma vontade quase certa de abrir meu coração pra te revelar meus segredos, desejos, mentiras que eu vejo, verdade que eu quero, um beijo pra te namorar. Sem medo de amar, eu quero estar contigo agora ou em qualquer lugar. Chama que eu me jogo todo em você e depois eu vejo o que vou fazer. Sem medo de amar, eu quero estar contigo agora ou em qualquer lugar. Vem que eu vou sem medo de me arrepender. Vem que faz um tempo que eu quero você. Sem medo de amar, eu quero estar contigo agora ou em qualquer lugar. Que eu me jogo tudo em você e depois eu vejo o que vou fazer. Sem medo de amar, eu quero estar contigo agora ou em qualquer lugar. Vem que eu vou sem medo de me arrepender. Sem medo de amar.